Tenho um carinho especial por essa música. Na verdade, a palavra não é carinho. É algo parecido com melancolia, alegria, saudade, nostalgia, entusiasmo. Mas carinho serve também. Descobri essa versão de Canon recentemente e não consigo mais parar de ouvir. A primeira parte dela definitivamente me remete à palavra melancolia, porque ela começa assim meio triste, parecendo que vai desfalecer. Geralmente é nessa parte que meus olhos já enchem de lágrimas. A versão piano-violino me toca de forma especial. Originalmente, a música foi feita para três violinos e baixo contínuo, que pode ser propriamente o piano. Mas esta versão, onde os dois brigam entre si neste dueto maravilhoso e também se amam, foi um arranjo mais que especial. A segunda parte definitivamente vem para a parte da alegria, da nostalgia e da saudade. Vejo um violino extremamente feliz. E lembro-me que esta foi a primeira e única música que aprendi no violino. E me lembrar disso traz muita alegria e saudade. Então, logo em seguida vem a terceira parte. O piano assume a melodia principal e o violino fica com os acordes. Para mim, soa como se fosse uma força superior que tomasse conta da minha vida e me colocasse cada dia no lugar que preciso estar e me dissesse: deixa que eu guio a partir daqui. E em meio a esta nova fase, o violino luta com o piano, com notas altíssimas, gritos em uma vã tentativa de guiar a própria vida. Para mim, definitivamente, não é um como se fosse, mas um com certeza é isso. Até então, que o violino cede, se assume e permite ser guiado. Então vem a última parte, o entusiasmo, palavra que significa cheio de Deus, onde o violino e o piano brincam juntos, ambos são acordes e melodia, ambos são baixos e altos, ora um, ora outro, não há mais guia, mas parceria, mãos dadas, vamos juntos, e o grito final é um grito de amor, de paz, de encontro, de um filho com um pai. Não preciso dizer que essa é a música que uso para obter paz e inspiração. Afinal, minha inspiração está no transcendente, no deixa que eu guio a partir daqui. Um mês depois, Canon me traz de volta. Ela sempre me traz, hora ou outra, para a realidade que todos os caminhos, todos os objetivos, todos os sonhos são belos e são guiados pelo piano da minha vida. A base, o baixo contínuo. Contínuo. Ontem, hoje e sempre. A música termina com a sua paz e confiança que o amor é feito para mim e eu mereço ele. O violino, inclinado para baixo em respeito, e o solo do piano.